Que porra de coração eu quero é seu bumbum. É de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro. Caralho! É de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro. Que música é essa? Só quem é virgem, só quem vai transar hoje, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, só quem vai fazer amor hoje, só quem vai dar virote.